Meninas apaixonadas, repertório novo do Naldo. Já que a gente chegou ao ponto do ponto final, você diz que não senti mais nada. Vou aceitar a sua decisão. Não vem me pedir pra eu não ficar mal. Não vim tentar segurar minha lágrima. Eu não controlo o meu coração. Mas se você prefere ficar na amizade do que manter o nosso compromisso, amor, tô te implorando de verdade. Aceita o meu pedido de amigo. Não beijo outro cara na minha frente, pelo amor de Deus. Vai devagar com suas revoadas, porque meu coração ainda é teu. Não posta nada, segura o dedo nesse celular. Eu não tô pronto pra tanta porrada, deixa eu te superar. A gente chegou ao ponto do ponto final. Você diz que não senti mais nada. Vou aceitar a sua decisão. Só não vem me pedir pra eu não ficar mal. Não vem tentar segurar minha lágrima. Eu não controlo o meu coração. Mas se você prefere ficar na amizade do que manter o nosso compromisso, amor, tô te implorando de verdade. Aceita o meu pedido de amigo. Não beijo outro cara na minha frente, pelo amor de Deus. Vai devagar com suas revoadas, porque meu coração ainda é teu. Não posta nada, segura o dedo nesse celular. Eu não tô pronto pra tanta porrada. É baixinho, vem comigo, vem. Não beijo outro cara na minha frente, pelo amor de Deus. Vai devagar com suas revoadas, porque meu coração ainda é teu. Não posta nada, segura o dedo nesse celular. Eu não tô pronto pra tanta porrada, deixa eu